Aqui chegando nos estúdios da Rádio Muda, verificando outros equipamentos ainda, na verdade, sem o domínio nem técnico, nem psíquico dos equipamentos. Mas a gente vai que vai, né? O som tá saindo, a voz também, já perfazendo-se aí, já mais de uma hora de programação, são 10 para 6, o popular 5h49, né? E logo mais partiremos, né, desta para, não digo uma melhor, mas para uma outra situação, inevitável. Mas enfim, continuaremos aqui mais um pouquinho. Já tá indo? Não, fica aí. Tá bom. Logo mais a gente também vai. A gente vai lá, a gente vai tipo 6h30, aí a gente tá. Tá bom. Falou. É isso aí. Rastafari, Refestela. A Refestança. Não é Plankton. Só aqui com o Plankton do Socobauno. É. E Nebécula. Um pouco de putaria é bom. Agonia final da arte radiofônica. Quiser um sim, não quiser um sim, tomei. las tardecitas de Buenos Aires, bien buenísimo. Qué sé yo, viste. Salgo de casa por Arenales, lo deseo. Por la calle y en la. Cuando de repente, detrás de ese árbol, se aparece. Mezcla rara de penúltimo liguero y de primer polizonte en el viaje a Venus. Medio melón en la cabeza. Las rayas de la camisa pintadas en la piel. Dos medias suelas clavadas en los pies. Y una banderita de taxi libre levantada en cada mano. Parece que solo yo lo veo. Porque él pasa entre la gente y los maniquíes le guiñan. Los semáforos le dan tres luces celestes. Y las naranjas del frutero de la esquina le tiran azares. Y así, medio bailando, medio volando, se saca el melón y saluda. Ya sé que estoy pianta. No ves que va la luna rodando por callar. Que un corso de astronauta y niño mar, me baila alrededor. Ya sé que estoy pianta. Yo miro a Buenos Aires del nido de un río. Y a vos te vi tan triste, vení volando, sentí el loco de ti. Que te andar en su ilusión, super esfuerzo, y vamos a correr por las cornisas con una golondrina en el motor. El manicomio aplaude, ¡viva! ¡Ay, viva! Los locos inventaron el amor. Y un ángel, y un soldado y una niña nos dan basecito bailador. Nos sale a saludar la gente linda. Y el loco, loco mío, qué sé yo, provoca campanarios con su risa y al fin me mira y canta a media voz. Quéreme así, pianta. Prepárate a esta ternura de loco. Agonia final da arte radiofônica. Quisão sim, tudo bem. Socorronicamente do seu raio livre. le partía la rodilla. La leche no es mi vida, ya no pude ni lo aprecia. Agonia final da arte radiofônica. Quando seja lá sei. Quiser um sim, não quiser, é um sim também. Percepção alterada do mundo. this hour. While my back's against the fire, take a ride, competition, take a ride. Speakers are rough, the sound sweeter within the concerto. Don't you know that there are the danger? Three bottles of Cristal and it's a dream. The best will only come from the thought that sees. Oh, smile, swim, I'll take a ride. Pobre te vejo assim, tua vida empenhada. What about that? You see it's all natural. Fica de beijo eu já, tua minha bunda. One stop was my music shop, where I heard this guitar. Triste Bahia, toca um desemelhante. A ti tocou-te a máquina mercante, que em tua larga barra tem entrado. A mim vem me trocando e tem trocado. Tanto negócio e tanto negociante. Ó, quão dessemelhante, triste. Quase minha já foi a África. Quase minha já foi a África. Pra mostrar calorada do Brasil. Eu já vivo tão cansado de viver aqui na terra. Minha mãe, eu vou pra lua. Eu mais a minha mulher. Vamos fazer um ranchinho todo feito de sapé. Minha mãe, eu vou pra lua. E seja o que Deus quiser, triste. Oh, quando é semelhante, triste. E galo canto, e galo canto, camará. E cocoroco, e cocoroco, camará. E vamos nos embora, e vamos nos embora, camará. E pelo mundo afora, e pelo mundo afora, camará. E triste Bahia, e triste Bahia, camará. Bandeira branca enfiada em fofoca. Bandeira branca enfiada em fofoca. Bandeira branca enfiada em palco, bandeira branca enfiada em palco, bandeira branca, bandeira branca enfiada em palco. A força é lei, lei, lei. A força é lei. Lei, leu, church on time terrifies me. Church on time makes me party. Church on time puts my trust in God and man. I'm still standing in the wind, but I never wave bye-bye. Alô, alô, alô, co. Rádio Muda 88,5 frequência modulada FM. Principalmente faça maluquice. É 6:15 entrando aí nos momentos finais da nossa participação aqui do De Cabeça Pro Ar. Toda a equipe aqui reunida, não encarne ao menos em espírito e luta, sangue, suor e lágrimas. Com o Zigbor, Dr. Mário Stark, Dr. Henry Dark, Dr. Nivin Stoner, Nebécula, Mr. Sotan, Churrasco, Polenguinho, Luke, onde ele tem o nome na rádio, Luke? Lorax, Lorax, o cão doido, que não apareceu aqui, quer trazer ele aqui para os estúdios? Não, ele vai ficar muito doido assim, esse barulho, ele é sensível, ele é praticamente um Minion, né? O Minion na forma de cachorro. De loura. Nada. Então é isso, né? Quer dizer, a gente ainda tá aqui. Nada aconteceu. Mas tá acontecendo alguma coisa por fora. Ah, tem o churrasco. Você tá animada pro churrasco? Hã? Não, nem eu. Vai embora, né? Tá gostando? Gostou do dia? Gostei muito, o dia foi muito legal. Não foi chato. Mas você achava que ia ser chato. Bom, vai ser chato, sei lá, essas pessoas. Quem são vocês? O que vocês querem? O que é isso? Uma piada? Quem são vocês? O que vocês querem? O que é isso? Uma piada? Parece? Mas enfim, foi da hora. Isso que importa, né? Cultura do Marco do Vale, do Rio, da existência. O que mais? Mais nada. E eu conheceu. Ah, restaurante da Fica. A Nebécula, há uns 4, 5 anos atrás, ela era mais falante. Se é mais jovem, você não reprime tanto. Você vai ficando perto, você vai, né? Eu mesmo também já fui mais falante. Eu gostei daquele bichinho no caixote ali. Parece tipo um toy art, né? Ratito Rat. Aportando aqui nos estúdios. Esse é o... Você é o churrasqueiro oficial, não é? Ou é o anarco? Não, o anarco só come, né? Você que pilota. É, né? Quer declarar alguma coisa aqui na rádio, não? Temos um cadáveres assando ali no fogo. Quem tiver a fim de comer uns cadáveres, cola aí na bunda. Encontro Nacional de Rádio Livres aqui no São Paulo Livre, é só chegar, sou com pau unicamente. Quiser ou sim, não quiser, eu sinto bem. Tropão porão, réu pampão, e te vou na cachuleta. Tá animando, tá animando, tamo bem, tamo bem. É. Se não tiver bem, você pode apertar o botão aí. Juba San aportando novamente. Pô, achei, meu achei os cartões, é distribuidor. O Plankton tem um aqui. Assim tirou a foto. Sim. Também. Você tá, mas você vai voltar direto pro Rio agora ou não? Oi? Alô, alô, alô. Agora sim. Agora sim, intravidro. Intravidro. Dentro e fora do estúdio. Oh, yeah. Esse é o microfone que chega até o teatro, é isso? Chega. Ah, vamos lá pro teatro então. Então onde a gente quiser. Vai pro teatro. Esse microfone aqui é wireless, vai pra onde quiser. Pô. É wireless? É. Igual wireless. Pra qualquer lugar, tem mobilidade. Ah, é? Até onde chegar o cabo, né? Até onde chega o cabo. Mas então, Rio de Janeiro, cidade maravilhosa. Estudante, tem entrada no cinema. Tem entrada no cinema, Fórmula 1. Ó, Fórmula 1 também. Tem entrada também. Tá indo lá no autódromo do Jacarepaguá? Pô, demoliram, né? Pô, demoliram. Ah, não existe mais. Não existe mais. Estão fazendo a Praça Olímpica lá. O Rio de Janeiro tá em obra, né? Tá sim, total. Tá ligado. Mas foi aquela porra do Papa lá. Era que a cidade parou. Você demorava uma hora pra atravessar uma rua. Ó, oh, vai pra exposição lá do mar. Ah, vou lá, não fui no mar ainda. Então, é o último andar. Começa no alto, né? E é meio histórico. Você passa tipo por... fase imperial, não sei o que lá, tem os concretos. Daí o último andar são os coletivos. Pô, e os outros caras, tipo o Bispo do Rosário, a gente tá do lado do Bispo do Rosário. É difícil falar, poxa. Não, mas eu vou, eu quero ir lá, eu já tinha pensado em ir lá, eu vou sim. Pô. E rádio em São Paulo, como é que tá? Bom, a Rádio Volúzia do Instituto Volusiano a gente ainda não acionou. Ainda mas é, eu acho que eu vou fazer os streams pela Chiado, que eu tô com a conta ainda. Eu acho que eu ainda tenho login e a senha, não lembro. Senão eu te aciono. É. E. Ah, mas assim, faz um ano que eu não. Eu e toda a equipe do De Cabeça Pro Ar não vamos na várzea. Ah, é o dilema do velho rádio vandalista, né? Uma hora você tem que... quebrar tudo? É, não, quebrar tudo sim, não consegue, né? Tem que pôr o leite, tem que garantir o leite. Claro. A comida das crianças, dos cachorros. A Nebécula aqui, a Nebécula é assistente. Boa. Rádio mas Vandalista Mirim. Excelente. Tem rádio vandalismo infantil? É. Mas tá meio tímida. Dá um urso. É assim. Isso é bom. Legal. Lá no Rio também vai voltar. Vai voltar. Tá sem rádio livre, tão articulando. É, eu acho que tem um momento legal lá no Rio pra voltar as rádios livres. Talvez até o que eu tava conversando com o Conrad de juntar pulga e interferência. Pegar transmissor de um, antena de outros. As duas são paradas. Tocou mal unicamente. Fala aí, Gilba, sua leitura, sua análise do encontro que nós estamos fechando. Esse encontro de rádio deu maior emoção, assim, foi bom. Porque fazia maior tempo que a gente não fazia o encontro, né? Dava uma conectada, olho no olho, né, das pessoas aí. E, pô, a gente chamou o encontro e a gente não sabia o que esperar, né? E, pô, ontem veio gente pra caramba, assim, e rolou de conversar mesmo. O Jerry fala pra caralho, né? Tanto que eu tô falando pra caralho ontem. Mas normal. Eu acho que a gente conversou sobre coisas importantes que a gente tava conversar. E o principal rolou também, que é, mano, ver a galera e ver que a gente tem rádio parecida, né? Se olhar no olho. Olhar no olho. Espectro Livre a gente conversou sobre, rádio digital. Rolou oficina de rádio digital, foi massa. Acho que o que a gente propôs a gente conseguiu fazer. Maravilha. É você, ouvinte, uma só pessoa. Vou deixar rolar um pouco Lorde de Cobra aí. Panamá, Afro Sound. Finesse, finesse. Lorde de Cobra, não é isso? Lorde de Cobra e Panamá, Rastafire, sei lá mais o que. Vai lá, Doutor Mário Zark e toda a equipe do De Cabeça Pro Ar se despedindo agora. Vou tirar a foto aqui da lagarta da Alice, que eu achei irado, ó. Pra você, gatinho radiofrênico, esquizofônico, que nos ouve. Momento emoções inoxidáveis aqui. Reencontros, né, Burubi? Isso foi o Burubi, gente. Agora já revela essa altura do campeonato. Dinossauro aqui da Rádio Buda, mais de duas décadas, sou com o Paulo de Canela. Já passa. Assim, né? Que a gente sabe, ninguém pode prender a gente, né? Quisensino, quisensino do bem. Yeah, no. llego a Cueto, voy para Mayarín. El cariño que te tengo no te lo puedo negar. Se me sale la babita, yo no lo puedo evitar. Cuando Juanita y Chan Chan en el mar se mian arena, como sacudí el jibe, a Chan Chan le daba pena. Limpia el camino de paz que yo me quiero sentar en aquel tronco que veo, y así no puedo llegar. Tanto cerro voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarí. De Alto Cerro voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarí. lugar, ella mantenga la hora, y tú podrás lograr que yo te quiera, porque tú has sido mi única ilusión. Você ouvinte é uma só pessoa, quiser um sim, não quiser um sim, também. Esquizofonia explícita. Por el camino del sitio mío, un carretero alegre pasó. Con su canción este muy sentida y muy guajida, alegre cantó. La carreta me voy al transbordador a descargar la carreta para cumplir con la meta de mi pequeña labor. A caballo vamos para el monte, a caballo vamos para el monte, a caballo vamos para el monte, a caballo vamos para el monte. Yo trabajo sin reposo para poderme casar, que yo trabajo sin reposo para poderme casar, y si lo llego a lograr, seré un guajiro dichoso. A caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte. Thank you.